2, 3, 4. E aí, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 57, que é sobre trilhas sonoras de games. E comandando essa orquestra, temos aqui Hyde, Mr. Bubbles, Ryu e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, vamos agora para a leitura de comentários, né? O Lula lá foi viajar, aí sobrou aqui pra gente, né? Eu e o Paulo estamos aqui para ler os comentários, né? Ou não. Ou não, né? Comentários não, agora são cartas, né? São e-mails. Vocês mandam os e-mails pra gente, a gente lê aqui. E qual que é a sua carta aí, Paulo? A minha carta, vamos lá. Minha que primeira diz a carta? A primeira cartinha aqui é do Samuel Ragnos. Ele começa com, e aí, rachadores? Samuel Ragnos, 28 anos, falando de Fortaleza, Ceará, terra do maior parque aquático da América Latina. Ele manda um entre parênteses aqui, morram de inveja. Eu não conheço, mas eu não tenho inveja não, porque eu não gosto muito de parque aquático não. Eu estou de boa, gosto mais de frio, mas lá em Fortaleza é quente pra caramba. É, deve ser divertido. Aí ele continua aqui. Galera, como vocês puderam esquecer da série mais divertida de corrida de todos os tempos, na opinião humilde dele, ele coloca aqui entre parênteses também, e aí ele tá falando do Burnout. É verdade. Putz, não teve nem menção honrosa, ele ficou indignado com ninguém ter falado do Burnout. Cara, Burnout eu joguei bastante do Burnout Takedown no PS2, eu achava divertido pra caramba mesmo, e foi falha nossa ter deixado de fora o Burnout. Aí ele começa aqui falando que o jogo que criou o Takedown, que é justamente você poder bater na lataria do seu adversário e tirá-lo para fora da corrida. Aí ele continua aqui. Poxa, em específico o Burnout 3 e o Paradise. O 3 eu não joguei. O Paradise eu joguei pouco porque eu achei meio estranho. Eu joguei no Xbox, eu não achei tão legal. Eu preferia o Takedown. Isso é coisa de sonista, hein? Coisa de sonista. Ah, eu joguei Paradise, eu gostei, viu? Achei legalzinho. Achei muito estranho o jeito de pegar as missões no Eu gostei no da música. A música... Ah, a música é legal. Mas a música no Burnout sempre foi boa, né, cara? Lembro que no Takedown tinha umas do Yellow Card, se não me engano, que eram bem bacanas. Deixava bem no clima de sair correndo. A trilha é boa mesmo. O problema de jogar Burnout é... Jogar Burnout você tem que ficar sem dirigir uma semana, né? É. Porque se você querer levar aquilo pra vida real, fodeu. Então, mas isso a gente já falou nos jogos de... No cast de jogos violentos, né? Influencia algumas pessoas, outras não, né? Cara, eu tinha esse problema, cara. Quando eu jogava Need for Speed Underground, eu não podia sair dirigindo, cara. Porque senão eu pensava que meu golzinho era um Skyline. Perigoso. Queria ultrapassar todo mundo. Ele continua aqui... dos modos de jogo do Burnout, aqui... que tornaram o jogador o maior rachador de todos os tempos. O jogo acrescentava várias dinâmicas de rachas como corrida contra o tempo, corrida contra um, corrida de racha com até 8 carros, corrida de takedowns, corrida de eliminação e a corrida de fuga. Certo? Aí ele manda aqui ainda, tipo, fora que quanto mais maluco você for e mais rápido você correr, mais nitro você ganha, que é justamente a barra de boost. Então, o modo que eu gostava no Burnout era aquele que você tinha tipo uma rua, aí tinha um cruzamento e você tinha que causar o máximo de destruição. Cara, aquilo era bacana. Que você ainda podia ficar explodindo depois que você batia, aí você ainda conseguia mover o carro um pouco, e aí depois, em determinado momento, dependendo da quantidade de carros que você tinha destruído, você podia explodir o seu carro novamente, e aí você ia capotando e ia causando no trânsito. Aquilo era legal pra caramba. É, legal. Mas um problema assim que eu sempre tive com um Burnout de jogo é que eu não consigo jogar. Eu fico brincando assim, eu não compro missão nenhuma. Não dá pra levar a sério, né? É, não vai, sei lá. Entendi. Aí ele termina aqui com... Ele crer que todos nós aqui da Orion já jogamos Burnout e sabe do que ele está falando. Realmente a gente sabe do que você está falando. A diversão dele é inesquecível. Nada como chegar em casa com seu carro chato e jogar com seu incrível carro de Burnout com manobras incríveis e desafiadoras. E para finalizar, ele deixa uma mensagem aqui. Cadê o setista? E aí, Hyde, cadê o setista? Cadê o setista? Não, uma boa pergunta. Eu não sei onde está o setista. O setista, ele agora tá no live, né? No... É, então, ele vira e mexe, ele faz aí o live, né? Uhum. Tem os programas lá, o Orion Discute, o Orion Spoiler, né? Exatamente, mas eu então, concordo com o Samuel, e eu também tô sentindo falta do setista, eu peço mais setista aqui, ó, pronto, é isso. Ah, ele aparece, fica tranquilo que ele aparece. E você, Hyde, qual que é a sua primeira cartinha? Então, aliás, é só uma coisa, ele falou que... a gente esqueceu do Burnout, né? Não é que a gente esqueceu, né? Que se a gente fosse falar de todos os jogos de corrida... De corrida, é verdade. O cast ia ter umas 10 horas, assim, né? Ou mais. E eu também tava conversando com o MF Juniors no Twitter, né? Ele falou de outro jogo que a gente esqueceu. Esse aqui realmente faltou mesmo, foi o Road Rash, né? Precisava pelo menos ter uma menção honrosa. Esse precisava ter uma menção honrosa, porque... E F-Zero também. F-Zero, eu joguei várias horas. Também então, é aquilo, não tem como falar de tudo, né? Não tem jeito. E até a intenção dos e-mails e comentários é isso mesmo, né? É complementar o que falta no cast, né? Continuar a conversa. Uhum, com certeza. Tá, então vamos lá pra carta, né? Carta aqui do PS3, né? Um nick bem legal, né? Então, ele disse que ainda mais... É um nick bem legal ainda mais agora, né? Ainda mais agora? O PSN tá offline. Se ele tem, provavelmente PS3, não, tomara que não signifique que ele tem mais de um PS3 na casa dele, então, porque senão ele vai estar duas vezes ou três vezes mais ferrado do que a galera. Tá frustrado, eu mudaria de nick. Então, ele disse que a vida dele de rachador não começou nas... Aliás, a vida dele de rachador não começou nos games, né? Mas começou nos carrinhos de rolimã. Só que não vem ao caso porque isso aqui é um cast games, né? Então vamos lá. Ele falou que o primeiro jogo que ele jogou de corrida foi o Top Gear 1, que é um dos jogos favoritos dele. Clássico. Ele também jogou o Mario Kart, né, que ninguém esquece, que é um jogo muito bom, né? E ele disse que o Top Gear é sensacional, e o único que ele conseguiu zerar foi o Top Gear 1, né? O 2 ele não terminou porque era muito difícil, eu também não terminei nem o 2, nem o... Sempre foi meu tempo de jogo. Ah, eu terminei os dois, cara. Eu terminei o 3000. 3000 eu consegui. Cara, o 3000 eu nunca joguei, você acredita? Nossa, é legal pra caramba, eu gostava. Que era em outros planetas, assim. É, então, eu já vi, eu até tenho a ROM aqui no meu computador, mas eu ainda sou fascinado pelo 2. Então, ele agradeceu aqui o Lula também por ter lembrado do nome de um jogo que ele queria lembrar e não conseguia, que era o Monaco GP, né, do Mega Drive. Ele disse que o Need for Speed ele começou a jogar pelo Underground 2, que na opinião dele não é muito bom, quanto o Carbon, que ele achou que era melhor, né? Gran Turismo ele disse que jogou bastante, mas o 4 e os outros ele não jogou muito, né? Então deve ter jogado 3 pra trás, né? Uhum, provavelmente, na época do PS1 e o começo do PS2. É isso. Com relação ao Need, eu até hoje acho que o melhor Need for Speed Underground é o 1, cara. Porque depois que foi pra aquela... Um não tinha aquela dinâmica de mundo aberto ainda, né? Uhum. Então ela era, tipo, bem mais focada nas corridas. É que nem o Burnout. Você não, no 2 e no Carbon, que o mundo era aberto, eu acabava tipo, correndo que nem um louco pelas ruas, mas assim, sem objetivo, sabe? E no 1 não, era bem focado nas corridas mesmo. Mas eu nunca joguei muito Need for Speed, não, mas admiro quem joga. Bom, qual que é a próxima carta aí? A próxima carta é do Terminator. Deve ser Terminator, né? Ele começa aqui. Olá, Aeronautas. Aqui quem fala é o Terminator. Mais um cast de qualidade, como sempre. Obrigado. Sobre jogos de corrida, lembro que meu primeiro contato com o gênero foi com Mario Kart no Super NES. na casa de um parente. Eu acho que muita gente começou a jogar jogo de corrida pelo Mario Kart, né? Que Mario Kart não podia ser considerado essa geração corrida, mais cara. Nova aí foi, né? Agora a minha geração, a nossa geração aí mais antiga foi Enduro, Pole Position, essas coisas aí, né? É, então. Mas assim, Mario Kart pra mim não podia nem se considerar jogo de corrida, cara. Porque não adianta você corre, você toma um casco vermelho e perde, nunca vi isso. É, jogo de trapaça. É, então. Aí aqui, o infeliz, ele continua aqui. O infeliz me põe pra jogar nada mais que na Rainbow Road. Provavelmente ele tá falando da primeira vez que ele jogou, né? O que criou um trauma em mim. Bom, eu não lembro de cabeça qual que era a Rainbow Road. E é aquela fase desgraçada do arco-íris, que qualquer coisa que você faz de errado, você cai no infinito, assim. Nossa, aí tem que ficar sendo pescado, né? É. Colocado de volta na pista. Isso, aí vem aquele desgraçado do Lacto lá, né? Com a balinha, te busca, aí joga lá de novo. É, Rainbow Road é mais difícil que nesse jogo, é Rainbow Road. É, complicado. Ele continua aqui, mas meu maior contato com jogos do gênero de corrida foi com um jogo, acho que desconhecido, que se chama Option. Option? Option não é nome de jogo, é nome de... É opção, né? Sim. Tem certeza que você não leu errado na tela de título? Ele ainda continua... Assim, Top Gear, né? Start e Option. Option. Ai, caramba. Então, ele acho que não é o caso, né? Deve acho que não. Option The Tuning Car Battle, que era um jogo de corrida, rachas, né? Onde você podia tunar o carro, comprar outros, sem falar na abertura do jogo, que na época eu achava o máximo, pois era um filminho e por aí vai. Em anexo, ele coloca aqui as imagens do jogo, a gente tem que colocar aqui no... Sim, a gente vai tá no post. Colocar no post. No mais, ele diz aqui que adorou as músicas, principalmente o tema de Final Fantasy 4. Até o próximo cast. Uau, eu travei no 4 porque eu sou péssimo com números romanos, tá? Beleza. E qual que é a sua próxima carta? Vamos pra última carta, né? Até já pedi desculpas que a gente não tem como ler todas, né? Porque se a gente for ler todos os e-mails, a gente vai ficar fazendo um cast só de leitura de e-mails, né? Então, mas de qualquer forma, a gente agradece todo mundo que mandou os e-mails, a gente lê todos eles, né? Não lê aqui no cast, mas a gente lê todos. Os comentários também. E a intenção disso é essa mesmo, é complementar o assunto, né? Dar um seguimento no que foi dito no cast. A próxima carta é do David, ele diz assim... Olá pessoal, sou o David de Caxias do Sul, né? Ó, gente lá do Sul, né? Provavelmente não usa Oi, né? Porque o pessoal que usa Oi tá com problema lá no Sul, não consegue acessar o site. Eles têm 18 anos... E ele disse que na lista de amigos dele do Xbox Live, né, ele tem o Lula Molusco adicionado, né? E o Homem Mal. E o Mr. Bad Guy. É, o Bad Guy, né? O Homem Mal. E ele disse que um deles estava jogando bastante Forza, não sabe qual que é, né? Forza 3. Eu acho que era o Lula, né? Eu tenho quase certeza que é o Lula, porque o Lula você veio online e tá lá com o Forza 3 ligado, né? E ele disse que o... Ele deu uma dica que o podcast poderia ser sobre isso. Então, o Lula tá spoilando o cast, ó. Olha só. Conversar com ele sobre isso aí não pode não, hein? Não pode spoilar o cast, não. Então, ele diz que gosta de todos os jogos, tenta conciliar tudo, só que quando ele pega um jogo de corrida, rola uma euforia diferente, né? Ele não sabe explicar muito bem como é. E ele diz que tudo começou com o PS1, com o primeiro Need for Speed e o famoso Gran Turismo, né? Acho que todo mundo que teve o PS1 jogou Gran Turismo, né? Provavelmente. Aliás, até acho que foi um dos jogos mais vendidos do PlayStation 1, né? Se não me engano. Se não me engano, sim, Raid. Tem um parênteses também, né, cara? Gran Turismo e Need for Speed no PS1, mas também não tinha concorrência, né? Ia concorrer o quê? Daytona USA e Sega Rally Championship do Sega Saturn? Não tinha nem concorrência. Ah, sim, ele era o melhor da época, né? Não tem como comparar, né? Imbatível. Então, ele falou que também da que a gente falou da maldição da última volta, né? Que você tá lá na... ganhando, né? E o cara vem com tudo e te passa, né? Você tá 30 segundos na frente do cara, o cara consegue te buscar na última volta. É verdade. O videogame ele sempre rouba. O videogame é muito ladrão, né? É verdade. Em jogos de luta, principalmente, né? Mortal Kombat, né? Primeiro round você ganha, segundo... Aliás, primeiro round ele ganha, segundo ele deixa você ganhar, o terceiro ele ganha com essa Fatality, né? Pode ser. Mortal Kombat Ultimate, é isso. Cara, eu sofri um... com isso há pouco tempo atrás, velho. Eu quase arrebentei o controle do PS3 na parede tentando ganhar de um Ryu no Super Street Fighter 4. É, então. Então, e aqui o David, ele fala que ele tem o mesmo problema que eu, ó. Que quando os jogos começaram a ficar 3D, ele começou a ficar pior. Ele não sabia o que fazer com as marchas, não sabia frear nas curvas, né? Então, isso é um problema mesmo, eu também tive isso. Sei lá, não consigo encontrar direito os carros 3D, não. Eu tenho esse problema até hoje, aliás. Eu queria comprar o Forza e eu tenho medo de comprar e acabar não conseguindo jogar. Eu acho assim, tipo, enquanto a visão tá fora do carro, eu dirijo bem. Agora, não me coloca a visão na frente do paralama, não me coloca a visão em cima do capô, muito menos aquela visão que mostra, tipo, como se fosse primeira pessoa. Tipo, o que tem no grid, que tem nos novos needs e tal. Cara, colocou aquilo lá, eu putz, meu, é pior do que aluno de autoescola, cara. Eu me perco totalmente, não tenho noção de espaço. É complicado mesmo. Complicado. Agora, com a visão por fora do carro, é sossegadinho, até tipo... Eu prefiro jogar com aquela visão que você vê só a parte da frente do carro, sabe? Sério? É, eu consigo ir melhor. Não sei por quê, mas... Aquela de dentro, não. Aquela que você vê a mão, o cara com o volante, não dá pra jogar aquela, porque a tela diminui muito, você não tem visão, né? Agora, visão quando da você pista. Vê a frente, vai bem. E o engraçado é que, tipo assim, nesses jogos mais atuais, quando você coloca a visão fora do carro, pelo menos eu sinto, assim, que muda bastante os controles, sabe? Tipo assim, o tempo que você tem pra frear e tal. Antes, o jeito que você faz a curva parece que fica bem diferente. Quando você coloca a visão dentro do carro, fica tudo muito mais difícil. É, o jogo muda. Mas é questão de gosto, né? É. Bom, ele deixa aqui uma pergunta no ar, né? Por que todos os jogos de corrida têm um maldito pit stop, se na grande maioria deles ele não serve pra nada, né? É uma boa pergunta, sei, cara. Não sei responder, é uma boa não. Pergunta, eu também não sei, não. Eu acho que é perfumaria, é fila. É que assim, você tem um autódromo e... Não, eu acho que a maioria dos autódromos tem, obrigatoriamente... É, tem que ter. Porque, assim, são disputados vários tipos de corrida naqueles circuitos, né? Então, você tem que ter o pit lá, por mais que você não vá usá-lo, né? Então, acho que é só uma representação, né? Pra gerar uma representação mais fiel da pista. Talvez. Talvez, sim, talvez não. Fica a pergunta no ar aí. Então, ele disse que esse aqui é o primeiro e-mail que ele manda pra gente, né? E que ele acompanha a gente desde o cast 36... Oh, muito Ainda obrigado. Bem que não é o 32. Ainda bem que não é o 32. Piada interna. Mandem e-mails aí para oriongames@gmail.com ou contato@oriongames.com.br, que a gente lê aqui. Se a gente não lê aqui, a gente lê todos os e-mails. O que for possível responder, a gente responde, né? E comentem também no mural, né? Participem aí da conversa. Certo. E no Twitter? E sigam-nos no Twitter também. Né, que é @OrionGames. Certo. E essa semana a gente tem uma coisinha aqui pra falar, né? Que aconteceram algumas coisas meio... Muito agradáveis. Ó, ele que tá falando. Eu não disse nada. Ele tá falando, aconteceu aí um probleminha, né? Olha como eu tô minimizando. Probleminha uma técnico aí na... Ô, Raid, você tá parecendo a Sony, Raid. É, não, é que eu não quero ser... Não quero ficar pro lado nenhum, né? Não quero criar flame. Mas a PSN tá fora do ar já há 7 dias, né? Hoje. Seven, tá gravando. Eu não sei se seven quando... days. É, 7 days. Significa alguma coisa. Não sei se a data que esse cast for pro ar... vai estar fora ainda, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque pelo que eu li hoje, vai demorar mais pelo menos 5 dias, cara. Então, mas a pergunta que eu quero fazer, e você, que é um PS3 user aí, o que você tá achando disso? Eu tô achando... Tá desfrutando da... Eu posso ser sincero, posso falar... Só se não falar palavrão. Cara, eu tô achando péssimo, cara. Aí você pode substituir o péssimo por qualquer palavrão que você quiser. Beleza. Porque, meu, assim, virou... Eu tenho uma caixa preta em cima da minha mesa, cara. Eu não sinto mais vontade de jogar o meu PS3, não. Por mais que eu nem jogue, tipo, não, eu tenha jogos aqui pra jogar single player, eu não me sinto tão atraído e tão, com tanta vontade de ligar o meu PS3. Sabendo que eu vou ligar e que eu não vou ver os meus amigos online, por mais que eu não jogue com eles, mas eu gosto de ficar vendo as pessoas ficando online e ficando offline. Normalmente eu sou o último a ficar offline, porque eu fico acordado de madrugada. Mas o videogame sem a internet, né, sem estar ligado na rede, dá a impressão que ele tá morto, né? Eu pelo menos tenho essa impressão. Então, eu tô com um PS1 com gráficos fodas aqui, então. Seria mais ou menos isso, né? É, cara, mas, meu, tá tudo muito complicado, Rádio. Eu andei lendo muita coisa, até postei algumas coisas aqui no site, né, pra o pessoal quiser ler. Mas a Sony tá tendo que correr atrás, cara, porque tá bem difícil. Porque, assim, invadiram, a Sony falou que invadiram, a Sony foi lá, tirou do ar. Aí não deu muita satisfação, assim, a Sony só tava dando satisfação a partir do blog oficial, né, do PlayStation 3. É. E a impressão que passa até é que a Sony não sabe o que tá acontecendo, né, pelo menos pelo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa, ela não sabe exatamente o que tá acontecendo, né. Ou sabe e tá com muito medo de falar, né, cara. Também. Pode Mas ser. Assim, quem não acessa, quem não tem costume, quem não tem por costume, né, acessar o blog do PlayStation 3, não sabe o que tá acontecendo, cara. Você pega, liga o videogame e tá lá, erro. Tá em manutenção, mas nada. Então você tem que buscar as informações, porque assim, a Sony foi começar a disparar e-mails contando o que tava acontecendo ontem, no dia 27, entendeu? Então, quem, tipo assim, não tem por costume acessar sites de games ou coisas do gênero, não tinha informação nenhuma. Porque assim, eles não passaram um e-mail, não falaram nada, não acredito que eles tenham falado alguma coisa pelo Twitter também. Mas assim, os usuários, o que mais aborreceu os usuários, eu acredito que tenha sido a falta de informação. O descaso que a Sony teve com os seus usuários. Entendeu? Que por mais que o serviço é gratuito, mas quando eu comprei meu PS3, falava lá que eu podia jogar online, entendeu? Falava que eu tinha acesso a uma rede. Falava que ele tinha Linux, né? Podia instalar o Linux. Quando eu comprei o PS3, falava que tinha um monte de coisa, né? Tinha Other OS, tinha várias coisas que a Sony foi tesourando, né? Complicado isso, né? Então. E o maior dano que pode ter sido gerado é o roubo, né? Das informações dos usuários. Cartão de crédito. Tudo, né? Tudo que tem cadastrado, os caras podem ter acesso, né? Então, pelo que eu vi, assim, os dados de cartão de crédito, eles estavam criptografados, né? Então, tipo assim, existia uma... A única coisa que, assim, criptografada era o código do cartão, né? Aquele código de segurança de três números, né? Exato. Agora o número eu acho que eles conseguem pegar sim, né? Número, a data de validade, né? Consegue pegar. Então, tudo. Imagina o... Como que será que a Sony guarda os dados dos usuários? Será que eles guardam num TXT com, tipo, aqui é campo nome, aqui é o campo... Não, aqui é o campo... No Excel. Enfim, aqui é a senha de segurança. É no Excel. Excel, putz, pior ainda. Então, mas é isso, cara. Eu tô há 7 dias... Sim, meu nome, missa, é né? Meu nome é Paulo e eu estou há 7 dias sem poder jogar online. É a missa de sétimo dia do defunto. Então. Sei lá, cara. Eu não vejo a hora de voltar e, assim, a única coisa que eu tenho acompanhado, assim, nos comentários de diversos sites é que a galera perdeu a confiança, né? Com razão. Com razão. Assim, então eu acho que vai ser difícil pra Sony ganhar essa confiança. E a Nintendo agora vindo com um console novo, hein? 2012, né? Cabeça, miolos no teto. Você vê que coisas estranhas aconteceram, né? Tipo, a PSN caiu, a Live desbaniu quem tava banido, né? Agora parece que voltou ao normal já, mas por um dia funcionou, né? Foi um erro lá que aconteceu, né? Então, tava falando tendo phishing no Modern Warfare também, né? Pelo que eu li, não só no Modern Warfare, mas também no Pro Evolution Soccer 2011, né? É isso, é o começo do fim. É o começo do fim. 2012 tá aí, ó. A Skynet já tá invadindo tudo. Foi a Skynet que invadiu a PSN. Acho que não, certeza. É o Google. Eu acho que foi o Master Chief. E há vídeos tem com provas, né? Tem provas. vamos torcer aí pra PSN voltar, né? Uhum. E enquanto isso, fique o Minorium Cast, né? Não pode jogar online e fica o Minorium Cast aí. É isso aí. E vamos agora pro cast. Vamos pro cast. E começando o tema de hoje, né, vamos falar de trilhas sonoras marcantes de games, né? Isto não é um Orion BGM, mas falaremos de trilhas sonoras e vocês ouviram músicas, né? Começando as trilhas sonoras de hoje, bom, Hyde, eu tenho uma suposição. Qual que é a primeira trilha sonora que você vai falar? Trilha sonora que eu vou falar. Qual será que é? Que rupem os tambores. Sonic! Aê! Aê! Então, o Sonic, né, a trilha dele, assim, ela foi feita pra dar um ênfase na velocidade, né? Você pode ver que a maioria das músicas, né, elas são bem rápidas, assim, né? Aquele, até a Green Hill Zone lá tem um, tipo, um arpejo no começo, né? Uhum. Que acho que enfoca isso, né? Reforça isso. Então, as músicas, assim, em geral, sempre teve vários compositores, né? Nunca teve um compositor, assim, específico para os jogos do Sonic. Nos jogos clássicos do Sonic, Sonic 1 e Sonic 2, o cara que fazia as músicas chamava Masato Nakamura. Ele é um baixista, né, produtor musical. E ele fazia parte de uma banda de J-pop japonês que chamava Dreams Come True. E na SEGA, existia um departamento que chamava Wave Master, que fazia músicas, né, fazia as trilhas sonoras dos todos os jogos da SEGA, né. E tem uma lenda também que diz que no Sonic 3, o Michael Jackson, né, compôs algumas músicas lá. Só que isso não foi acreditado, né, não dá pra saber se é verdade ou não, né? E... Cara, isso é... Já pensou se for verdade? Não sei. A gente tá falando disso no cast de Lenda Urbana, né? É, então. Que bizarro, cara. Nossa, Michael Jackson compôs música pro Sonic. Então, eu acredito até que é verdade, porque a SEGA, ela tinha esse negócio de colocar gente famosa fazendo... participando das músicas do Sonic, principalmente, né? Acho que nas cartas também tinha algumas músicas de bandas famosas, né? Mas, tipo, no caso do Sonic, teve o Michael Jackson, né, supostamente. Teve o Jared Head, que é uma banda que chama Bowling for Soup, que é até relativamente famosa lá no... É, eu já ouvi falar dessa banda. E teve também o Marty Friedman, que o Mr. Bubbles conhece, né, da banda Megadeth. Mr. Bubbles conhece? Mr. Pô. Bubbles, ele já foi num churras na sua laje? Cara, não, mas gostaria. Eu convido. Você convidaria, né? Convido. Não, o Marty Friedman é uma das lendas aí do rock. Fritador, quem curte? Fritador mestre. Caramba, todos esses caras trampando no Sonic. Pra mim é uma surpresa, porque eu ouço o Megadeth há muito tempo e nunca ouvi falar que o Marty Friedman tocou música do Sonic. Então, só que ele participou desses jogos do Sonic mais novo aí. Se eu não me engano, foi no Sonic Black Knight do Wii. Do jogo ruim, dos jogos do jogo ruim, foi o jogo ruim. Mas provavelmente participou fritando, né? Fritando, claro. Então, e uma coisa assim, pelo menos na minha opinião, né, que mudou quando eles reformularam a franquia, foi a música, né? Quer dizer, tudo mudou, né? Mas uma mudança boa foi a música, né? Que passou a ter mais esse hard rock, né? Esse J-rock aí, mudou, né? Cuidado esse... que haters gonna hate isso, hein? Mas eu gosto, então, é a minha opinião, né? Eu pelo menos gosto. E o responsável por isso, né, é um cara que chama Jun Senou, que é um guitarrista. Ele fazia parte também da Wave Master e participou de algumas músicas do Sonic 3, né? Esse cara aí, ele era fã de um vocalista que chama Johnny Dioli. Aí eles formaram a banda que chama Crush 40, né? Crush 40. E eles fizeram várias músicas famosas desses jogos novos do Sonic, né? Tipo a What I Made Of, a Live and Learn, Open Your Heart, tem também Escape from the City, né? Escape from the City, só que ela é com outro cara, né? Com o Ted Poley da banda Danger. Sei. Tem aquele guitarrista famoso lá, o Andy Timmons, né? Acho que participou até do G3. A gente chegou a comentar bastante da trilha sonora do Sonic 3D quando a gente fez o cast Sonic 3D, né? Eu tô impressionado com a quantidade de gente que participou da trilha sonora. Daqui a pouco você vai falar com o Luan Santana também participando da trilha sonora do Sonic, cara. Poderia participar do Sonic Colors. Do Sonic Colors, Sonic, né? Sonic Country, né? Não, é Sonic Colors é o restart, né? É verdade. Pode crer, boa, boa, boa. É aquela dupla, Luan e Santana, né? não tinha ouvido isso. Sensacional, Rio, sensacional. Participou do Sonic Colors, eles e o Restart. Mas quem sabe, os caras estão fazendo sucesso, de repente pode ser por aí a salvação, Raid. Acho que não. Melhor não. Melhor continuar no fracasso, então, né? Tá, mas você gosta mais da trilha nova do que da clássica lá, das músicas clássicas do Sonic 2? Ah, eu não diria que eu gosto mais, mas eu gosto muito também das também músicas novas. Também não tem nem como comparar, então, né? É muito diferente, né, pra você comparar. É. Tipo, você pega a música tema do Green Hill Zone, né, é muito clássica aquilo lá. É sinônimo de Sonic, né? Você ouve aquele primeiro arpejo lá. Bem... Mas bem que eu gosto mais da outra, da... Ah, da Marble Zone, né? Da Marble Zone, eu acho que pra mim, assim, é a mais bem feita do... Então, assim, claro, é pra preferência. Mas né? Aí você, tipo assim, dessas novas, você pega a música tipo a What I Made Of também, a Living Learning, são muito boas essas músicas, né? São, mas já é outro estilo de música, já é uma música que dá pra você ouvir mesmo, assim... Então, porque essa banda, a banda do John Senoi lá, eles fazem músicas pra comerciais mesmo, né? Eles usam no jogo, mas eles têm o CD da banda, eles fazem show e tudo. É uma banda mesmo, não é uma banda só pra fazer trilha de jogo. Por isso que elas são assim. É uma banda pra fazer músicas pra uso geral. Isso. Digamos assim. É comercial mesmo. Mas e aí, responde pra gente, pra gente tocar aqui. Qual a sua música favorita, então, do Sonic? Então, uma de favorita eu não Sonic, vou escolher, vai. Mas pra pegar, assim... Escolhe uma pra esse cast. Então, sintetizando a franquia toda, toca Green Hill Zone, então. Depois de Green Hill Zone, né? Vamos passar para a próxima trilha sonora aqui marcante. Ryu, qual jogo ou série você escolheu? Bom, eu vou começar com Guilty Gear, uma série de game de luta, né? Que tem uma trilha sonora bem heavy metal, né? Bem rock, bem metal. Ela foi composta pelo Daisuke Ishiwatari, é assim que fala o nome do louco lá. Sonoro, hein? Ishiwatari. Quase... Atari. Né? Fez músicas pro Atari, né? Piada sem graça. Primeiro, eu pensei, mas não falei. Eu não consegui segurar. É, sensacional. Mas ele é o compositor e criador de Guilty Gear, né? Se não me engano, é até cofundador da Arc Systems Works lá, que foi a empresa que lançou o Guilty Gear no mercado. E aí ele também é o compositor do BlazBlue, né? Que é o sucessor espiritual de Guilty Gear, vamos dizer assim, né? Da empresa. Mas a trilha sonora é fantástica do começo ao fim do game, né? Inclusive, alguns personagens têm os seus golpes e os seus nomes baseados em personagens, em pessoas da vida real que tocam rock e metal, né? Por exemplo, o Axel. Dá uns exemplos aí pra gente saber. O Axel, por exemplo, é baseado no Axel Rose. Tem alguns golpes, inclusive, de alguns lutadores aí que também são baseados em bandas. Por exemplo, eu não me lembro quem lá, mas tem um golpe que chama Iron Maiden, por exemplo. Bem carudo, assim, sabe? Que da hora. É porque a trilha sonora é totalmente heavy metal, né? Totalmente. E esse o Axl Rose, como é que é o personagem? Dá uma descrição aí. Talvez eu tenha uma motivação. Talvez tenha uma motivação pra jogar Guilty Gear, que é bater nesse cara. Mas ele não é tão troll assim que nem o Axl, de verdade. Não, porque o show que o cara atrasa 3 horas, cara. Não, putz, eu fiquei muito puto, cara. Ah, é? Nossa. Ridículo, foi ridículo. O Axl daqui do Guilty Gear é aquele que tem uma corrente, né? Ele luta com uma corrente. E que ele veio do... Ele foi transportado ao futuro e tal. Ele luta na Inglaterra e tudo mais. Ele não fala igual o Pato Donald. Não. E ele não chega atrasado na luta também. Com um terno prateado, parecendo que vai dar um moonwalk e achar ruim com a galera. Não. Só... E não usa aquelas calças apertadas lá, esquisita, né? Boa. Eu acho que a única música do Guilty Gear que não seria um heavy metal total assim é a música de encerramento dos créditos do primeiro Guilty Gear, que ela tem, na verdade, ela tem um solo de guitarra fantástico, que chama-se Beyond the Dark Life, que não é assim é tão heavy metal, mas mesmo assim ela tem uma guitarra que é de emocionar, assim, de tão bem. Solo estilo Slash, estilo, não, mais ainda, estilo Steve Vai, estilo Steve Vai. Realmente. Ela tem essa trilha, principalmente o primeiro Guilty Gear lá do PlayStation 1, né? Ela tem vários, dá pra destacar algumas músicas, né? Como a Holy Orders, a Suck a Sage, a Conclusion, Writing Pain, Love Letter From. Então são várias músicas que são bem marcantes mesmo, né? E a série continuou assim com Guilty Gear X, Guilty Gear XX também. Tem várias músicas bem, bem marcantes, sempre naquele estilo de heavy metal. E Guilty Gear, pena que ele não tem nem previsão, né, de lançar um jogo novo, né? Pois é, cara, realmente não se fala mais nada, né? O BlazBlue tomou o lugar dele e ele não... Totalmente, né? É. O produtor lá mesmo disse que, por enquanto, ele não tem plano de nenhum Guilty Gear novo, assim. É. O problema do Guilty Gear é que ele não chegou a ser um sucesso avassalador como Street Fighter, né, ou um King of Fighters, apesar de eu considerar ele... Entre os melhores jogos de luta dele. Então, é que ele pra quem joga ele, considera ele melhor, né? Mas não foi tanta gente. Ele veio numa época ruim, né? Se for ver, na época que os jogos de luta estavam meio embaixo, né? Ele pegou aquela onda do... Aquela febre, né? 98 e tal, que tinha muito Street Fighter Zero e vários King of Fighters, né? King of Fighters todo ano. É. Então era páreo duro a concorrência. Eu acho que é um bom jogo, é um jogo muito bem feito, mas que tinha uma concorrência também extremamente difícil, né? Ele é jogado até hoje, inclusive. O Guilty Gear X. Acho que tem, os chefões mais apelões que existem são do Guilty Gear, mais até do que os King of Fighters, acho. Uhum. Super, super mega apelão. E das músicas aí, do que você gosta da série Guilty Gear... Manda uma pra gente, a sua favorita, e ou se não for a favorita, né? Mas alguma que você acha marcante, assim, que a galera vai curtir. Pode ser, então, já que falei daquela do solinho lá, pode ser a Beyond the Dark Life. Depois de Beyond the Dark Light, né? Estamos além da luz negra, né? Já está além da luz negra, fica Raptor, né? E em Raptor eu chamo Mr. Bubbles. Mr. Bubbles, qual série você vai falar pra gente? Então, vou falar da série God of War, que inclusive até acabei de jogar todos os três na sequência recentemente, nesse último mês. Você se sente uma pessoa mais violenta agora? Não, me sinto mais relaxado até. Ah, que bom. Tô com a minha vingança saciada. É, a sua sede de vingança tá saciada. Eu já trouxe destruição ao Olimpo já, então tô tranquilo. Sobrou pedra sobre pedra. Não sobrou titã nem sobre titã, né? Nossa, sensacional. Dá até vontade de fazer um spoiler aqui pra gente comentar um negócio, mas não vou fazer não. Não, muito novo pra você mandar spoiler. É. Então, mas a trilha do God of War eu acho... assim, não podia ser diferente, porque você vai comparar, por exemplo, um jogo parecido com God of War, que é Devil May Cry, no mesmo estilo, só que Devil May Cry tem uma trilha toda com rock, né, com guitarra, com rock progressivo, assim, aí não dá aquele tom grandioso que a série precisa, né? Então ela é toda orquestrada, tem aquele coro que sempre toca no tema, né? Na verdade, tem quase todas as músicas, não tem só no tema. É, então, eu acho que é o estilo da série, cara. Não sei, assim, aquela então, coisa meio ópera, ser, meio... Assim, é, mitologia grega e ter pô, titã e chefes gigantes e tal. A música clássica encaixa bem, né? Uhum. Com aquele coro, ele dá um drama pros chefes, né? Acho que, por exemplo, outros jogos, como que nem eu falei, Devil May Cry, tem uma música mais de ação e tal, aí beleza, o jogo fica uma ação legal e tal, mas não dá aquela grandiosidade que tem no God of War, né? É, então, eu também acho isso daí, cara, mas é realmente esse clima medieval dele, assim, de mitologia grega, aquela coisa ópera, eu acho muito show de bola, cara, acho muito, muito épico, assim, e muitas vozes, né? Tem coro, e assim, tem vários jogos que tem música orquestrada, mas não consegue ter o resultado que God of War teve, né? Assim, tem bastante jogo que usa esse recurso de fazer música orquestrada, mas é difícil você ver um jogo que traz essa sabe, eu acho que a trilha ela consegue fazer você se sentir naquele momento grandioso. Puta, isso aqui é uma batalha mesmo de verdade, assim. Não, e outra coisa bacana é que, não sei, os caras acham que a atenção, né, dada a trilha sonora é tão grande que à medida que você vai chegando perto de boss, coisa vai tremendo na tela, a música sobe junto. Então, eu sobe muito junto isso com o coro, né? Eles sabem programar a hora certa de o fazer clímax, isso, né? É, exato. Eles sabem programar o momento correto de fazer a música subir e você vê que você tá no momento de uma batalha decisiva, assim, né? E é pouco jogo que tem isso. Não, não vejo em tantos jogos. Então, que eu acho que a gente tem que falar é o Shadow of the Colossus, né? Então, é isso que eu ia falar, a menção aqui honrosa já pra ele, que é isso aí também, parece que é feito, não sei, são momentos assim que os caras calcularam exatamente, o cara sabe que você vai estar ali, fala aqui vai acontecer isso. Eu acho que eles programam de alguma maneira que a música vai subir naquele exato momento, mas mesmo no Shadow eu acho que ainda não é tão bem feito quanto no God of War, talvez pelo fato de ter o couro e tal. É que o Shadow é um jogo diferente, acho que isso varia muito, não sei, pelo menos de jogo pra jogo. Acho que o Shadow é um jogo que passa por contemplação e adrenalina. God of War é adrenalina o tempo inteiro, né? Não sei. É um jogo tipo, intenso, né? Eu acho que você tem a sensação mais vezes, a cada 5 minutos em God of War, você tá chegando a um clímax, indo pra outro clímax, pra outro clímax. É, você perde o fôlego sempre no jogo. Seria um jogo, assim, de God of War, um jogo de orgasmos múltiplos? Acho que sim, é um jogo tântrico. É, tântrico, né? Show de bola. Então, aproveita, fala aí. Não, eu falo dos compositores, né? Ele não tem... Isso ia falar. Ele não tem um compositor só, né? Ele tem uma galera que faz as músicas, é bastante gente. Você tem uma orquestra específica que executa elas ou não? Então, se eu não me engano, posso estar aqui mandando, né, falando errado, mas eu acho que é a orquestra de São Francisco que executa a música, pelo menos no 3, porque assim, eu vi os extras do 3, e eles gravam no estúdio do Skywalker, né, do George Lucas. Ah, então... então, é gravado lá. Eles gravam num lugar legal, hein? Não é em qualquer laje, não, que é o churrasco dos caras, hein? Não, eles têm lá, mostra, né, eles têm tipo, mais de 40 instrumentos metais, né, tem violino, tem um monte, tem uma orquestra inteira pra tocar pra eles, né, e mostra os caras que eles passam um briefing de como eles querem a música antes, né? E eles falam, ó, tem que ter agressividade, tem que ser um negócio forte, né? Então eles pedem até pros caras que tocam o grave e falam, ó, pode mandar com força mesmo, não se prenda a tentar fazer uma coisa mais suave e bonita, né? Que é o que o pessoal que faz música clássica tá acostumado, né? Uhum. Inclusive os caras até falam, os compositores, que eles gostam de fazer a trilha do God of War porque você não fica preso, né? Você não tem um... Não é que nem fazer uma trilha pra filme, que o cara, geralmente, o diretor já passa o que ele quer. O cara não tem muita liberdade de criar. E pra um jogo, não. Os caras já conseguem fazer mais coisas, né? Ah, interessante. Não sabia disso, não. Que os caras preferem fazer esse tipo de música pra game do que, às vezes, pra filme, que é mais flexível. Eu achava bacana, até que era parecido. Não sabia que tinha essa diferença, não. É, eu acho que no jogo é porque... No filme, sei lá, acho que tem que seguir aquele estilo, né? Então o cara sabe o público certo que ele quer atingir. No jogo, não sei se tem tanto esse controle, assim. Então, acho que o filme, ele acompanha a cena, né? Como a cena é sempre fixa, né? A música tem que estar exatamente sincronizada com a cena, né? Tipo, o momento do clímax tem que ser o momento do clímax. O momento de drama é o drama, né? Agora, o jogo, ele é variável, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Então. E o cara até fala, né? Pô, eu tô acostumado a fazer... Tipo, comédia romântica, né? Trilha pra comédia romântica é sempre a mesma coisa, né? Então, aí o cara pega uma coisa diferente assim, eles podem extrapolar, né? Interessante. Show de bola, cara. Muito interessante, muito interessante. E aproveitando que tá interessante, manda aí pra gente uma das suas favoritas dessa trilha sonora. Bom, eu gosto de um monte, né, como são três jogos, mas eu acho que a mais marcante mesmo deve ser o tema do God of War 2. Aquele coro, eu acho que é o mais marcante da série mesmo. Depois do coro do God of War, né, vou pra outro, a série que eu escolhi é uma série também de coro, né, de dar o coro nos outros, né, é um jogo mais antigo aí, mas eu acho que a trilha sonora é muito moderna pra época, né, é Streets of Rage. A trilha sonora, ela foi composta por um cara chamado Yuzo Koshiro, né, uma trilha sonora toda eletrônica, na época os videogames, tipo assim, lógico, o Mega Drive ele tinha um recurso bem melhor do que o NES, né, de som, então dava, tinha as vozes abafadas já, tudo, mas eu lembro que a primeira, quando eu coloquei o cartucho do primeiro Streets of Rage, a coisa que mais me saltou, assim, porque o gráfico dele do primeiro não era tão bom, né, no segundo teve um salto gráfico legal, mas a trilha sonora já era muito boa pra época, né, e era a trilha sonora eletrônica, né, então aquela primeira música que chama Fight in the Streets, quando você chegava na rua e começava a lutar, eu achava as batidas daquilo fenomenais, assim. Quando eu ouço música eletrônica de hoje, tem umas coisas que me vêm daquela época, assim. Então, eu acho que a trilha sonora era tão à frente que a época que Streets of Rage fez sucesso, era uma época que praticamente não existia música eletrônica, né? O que existia era house music, freestyle, esse tipo de coisa. Não existia esse conceito de música eletrônica mesmo, super sintetizada. Acho que a única banda que fazia coisa assim era o Kraftwerk lá da Alemanha, mas que era uma coisa bem mais cadenciada, não era tão acelerada e batida quanto as coisas que eu ouvi nesse jogo. Eu não lembro se vocês, se foi isso na época saltou aos ouvidos de vocês, vocês que têm ouvidos, né? Mas, tipo, vocês, quando vocês colocaram, jogaram Streets of Rage pela primeira vez, vocês notaram, tipo, mesmo quem não é fã de música eletrônica gostou na época aí? De música eletrônica, acho que o único jogo que eu gosto é Streets of Rage, cara. Eu não curto música eletrônica, mas em Streets of Rage fica muito bem encaixado. Bacana, bacana. Eu também acho, é um dos poucos também que essa. Eu também não gosto muito de música eletrônica, mas eu acho que encaixou bem. Igual no Top Gear, por exemplo, que também tem uma música super eletrônica, assim, mas eu também acho que ficou da hora. É, e são mais ou menos da mesma época, né? Top Gear. Depois. É porque acho que o que ficava melhor, porque não tinha como também colocar instrumental legal no Mega Drive, né? Sim, virava então tudo chiptune, então o eletrônico pega melhor assim com chiptune, ele dá mais, fica mais fiel ao original. Sim, não quer dizer que a música é ruim, né, tu falando que as melodias ficam marcadas na cabeça da gente até hoje, né? A música que a gente usou na abertura hoje, por exemplo, né, é marcada em chiptune, né? Por mais que você faça ela em instrumento, ela tá eternizada dessa forma. Eu, pelo menos, eu sei que era a limitação da época, mas eu adoro, cara, colocar a trilha sonora do Streets of Rage e ouvir até hoje, cara. Eu fazia isso na época, não sei se vocês... Isso que eu achava legal, você entrava nas opções do cartucho, tinha opção lá de BGM, né? Tem, a maioria dos cartuchos do Mega Drive tinha, né? Eu passava horas ouvindo música, assim. Então, e eu tinha sabe aquele Mega Drive que tinha o fone de ouvido separado nele? Então, eu colocava o fone de ouvido ali, colocava o cartucho do Streets of Rage e ficava ouvindo, cara. vira um disc player, né? era o disc player, né? Disc player de estado sólido. É. Será que esse foi o primeiro, o meu primeiro flash player? É, de certa forma, né? Player, né? Era ROM player, ROM, né? ROM player. O cartucho era ROM, né? Não era memória flash, eu não conseguia. Memória ROM. Olha isso, cara. Quem falou que ouviu o primeiro flash player foi aquele Diamond Rio, né? Cara, foi o Mega Drive, cara. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Vocês já tinham pensado nisso? Não, eu não. Não, cara. Também, foi agora. O Mega Drive foi o primeiro ROM player, assim. Não era nem, mas eu acho que é o precursor, então, dos flash players. Eu, pelo menos, reivindico agora esse título para o Mega Drive. Ele merece o shape de guitarra que a banda Mega Drive usa. Aliás, é verdade. É muito, né? Da hora aquela guitarra. Cabeça do Sonic. É uma máquina de som, literalmente uma máquina de som. E tem alguma música que vocês, que marcou muito na época vocês, desse jogo ou não? Tipo assim, passando de cabeça. Não, que não sai da cabeça, até hoje é viciante, é que é quando você passava de fase, né, no Street of Rage. Round clear. Isso aí até é o tema que eu coloquei no celular para as mensagens. Daí, ah, é? Pô, show de bola, cara. Que show de bola. É, então. Ah, cara, eu gosto de praticamente toda a trilha sonora até hoje do Streets of Rage 1 e 2. O 3 eu acho que foi um negócio tão moderno, mas tão moderno pra época, que o pessoal não entendeu. Não? É algo muito, muito eletrônico, né? Mas a música que eu vou mandar, assim, que é a minha favorita, é uma música que chama Attack of the Barbarian, que é o tema do boss, né? Do chefe do Streets of Rage, né? Que ele vem com aquele grave bem forte no começo, né? Eu achava muito marcante aquilo, cara. Você sabia que o couro tava comendo. Então a música que eu vou mandar aí é Attack of the Barbarian. Depois de Streets of Rage, né? Depois de passar pelas ruas da raiva, Hyde, qual a sua outra série que você escolheu falar? Então, é uma série que eu acho que a música caracteriza muito ela, é muito marcante, e você ouve três notas da sequência, você já sabe que jogo que é Castlevania. Castlevania, né? Ele também foi feito assim, chiptune, né? Música... Ela se consagrou desse jeito, né? E teve três compositores, assim, principais, né? No começo, lá na época do NES, do arcade, né? O primeiro que fez a música que eu acho que é a mais marcante, né? Ela é uma compositora, ela chama Kinuyo Yamashita. E ela usava um nome engraçado, assim, nos créditos, né? Que ela não usava o nome dela, ela usava um pseudônimo, que era James Banana. Eu sei lá por quê. É interessante, né? Lembra a Ed Banana, lembra? Do programa do Ed Banana? Nossa, se enterrou, hein? Que era o Chiquinho? Putz. Lembrei agora, eu tinha apagado isso da minha memória. Pô, é bom lembrar, assim. Recordar é viver. Então, e ela fez, tipo... as músicas mais marcantes são dela, né? Tipo, a Vampire Killer é dela. Todas do Castlevania, o primeiro é dela, né? No segundo jogo mudou, né, o compositor, que ele chama Kenichi Matsubara, e fez várias músicas marcantes também, né, acho que a mais marcante ela é a Blood Tears, né. E no Castlevania 3 mudou pra É Masahiro Ikahiro. Não. Masahiro Ikariko. E fez a música Beginning do... Agora foi. Agora foi. Castlevania 3. No Symphony of the Night, né, mudou também de novo... Mudou um pouco o segmento do jogo, né? Até porque já podia usar outros instrumentos, né? Não ficava preso nos MIDIs lá dos antigos, né? Ah, já era CD, né? Então já era CD, já você... Música de qualidade, né? Você podia ter uma orquestra, né? Fazendo a interpretando as músicas, né? E aí quem fez as músicas do Symphony of the Night foi uma mulher também, né? Uma compositora que se chama Michiru Yamane. Ela fez as músicas do Symphony of the Night, do Eye of Sorrow, do Game Boy, né? O Lament of Innocence e o Curse of Darkness, do PlayStation 2. E também fez as músicas do Bloodlines, se não me engano, que é do Mega Drive. E o que eu acho que é interessante, assim, no Symphony of the Night em específico, né? É que ele mistura vários estilos, né, diferentes e fica muito bom. Ele consegue passar aquele clima sombrio do castelo, né? Aquela coisa antiga, misturando gêneros tipo rock, new age, música clássica, techno, jazz, né? E tem bastante heavy metal também. Mistura muito, muito disso. Excelente, eu acho que uma das melhores trilhas de videogame, assim, de todos é a de Symphony of the Night. Pelo menos, sem dúvida, é uma das mais diversificadas também que eu já ouvi, né? Ah, então você pega de rock pra jazz, né? É muito diferente. É. Faltou só um MPB aí. Cada parte do castelo tem as suas músicas específicas, né? Uhum. Beleza, já que é isso, manda pra gente aí a sua favorita. Então, eu acho que a música que define melhor Castlevania não pode ser outra senão a Vampire Killer, né? Depois de Castlevania, continuando a nossa rodada aqui, Ryu, qual a sua próxima série? Vou falar então de Metal Gear. Metal Gear tem, todos os jogos com certeza tem uma trilha sonora impecável assim em todos os jogos. Acredito que até entra naquilo que a gente falou ali do God of War, né? Sabem quando climatizar o som perfeitamente assim na série. Vou tentar passar só na série principal aqui para não prolongar muito, tá? Então, por exemplo, no primeiro Metal Gear, ainda do PlayStation, a gente pode destacar a música dos créditos, né? A The Best Yet To Come. Que ela foi toda cantada numa linguagem chamada Irish, por um tal cara, de... Cara, essa música é maravilhosa, cara. Essa música é maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome do cara, que é Auifeni Ferraig. Nossa! É meio indígena o negócio aqui. Mas é sensacional, uma música muito... Ah, é? Essa língua é falada em algum lugar? Pois é, boa pergunta. Cara, então, que eu me lembro, eu acho que eu já pedi essa música no BGM, cara. Eu lembro, muito foi errada, pedida, cara. Mesmo, exatamente. É tal de Irish, não conhecia e tal, sei se é uma linguagem específica ou é, né? Mas ela tem, assim, ela tem um emocional muito grande nessa música. E esse tema ele foi composto por um tal de Tap, que é o que aparece nos créditos, não tem o nome dele, só Tap, que deve ser um nick dele, né? E que também foi usada no Ape Escape 3, né? Que tem uma participação do Solid Snake nesse jogo. Então, eu tava vendo aqui, Irish é irlandês, não é? Irlandês? É. Não sei. Tô vendo segundo o nome Google, é muito estranho. É. A Oif Nifeheig. Irlandês. É. Ou é Irish, né? Irish, Irish. É. Irish. Enfim, isso aí. Tanto faz. Irlandês, hein? Da Machado. Pra gente vai ser a mesma coisa sendo irlandês ou um dialeto de sei lá onde. Não vai mudar muito, né? Exatamente. O tema é muito bonito, muito... Muito legal mesmo aquela música final, né? Um dos créditos mais longos, acho que eu já vi em encerramento de games é o do primeiro Metal Gear. Olha, será que ganha de Final Fantasy? Sei não, hein? Olha, bom, mas vamos ver. É, eu concordo em cor, grau e gênero, cara. É um dos temas mais, assim, bonitos que eu já vi, um dos fechamentos de game mais ferrados, ever. Bom, do Metal Gear 2, então, que eu considero o ponto alto da série, né? Ela trouxe o Metal Gear Solid Maintain, né? Como... do tema principal da série, que foi evoluindo com o passar dos jogos, né? Ela não é uma composição totalmente do Harry Gregson Williams, né? Mas ele participa na composição da música. Então ela tem ela sempre começa com uma introdução mais lenta, né? E com algum efeito ao fundo. E daí em seguida já entra naquela melodia principal, num ritmo bem mais acelerado, né? Já mostrando um pouco mais de ação. Até na abertura do Metal Gear 2, né, aparece o Snake andando sobre a ponte lá, e bem calminha a música, assim, na introdução, e aí quando ele salta lá de bungee jumping lá, a música entra num clima mais acelerado, né, mostrando que a ação vai começar, né. Então, toda a trilha sonora desse jogo, ela apresenta bastante dramaticidade, né, e... Enfim, tem uma parte de coral, que foi adicionado um coral que também transforma essa música principal aí num hino. E tem também, né, a música de encerramento, chama-se desse Metal Gear 2, chama-se Can't Say Goodbye to Yesterday, que é composta pela Rika Muranaka, né, famosa compositora, e é cantada pela Carla White. E ela é bem, bem no estilo de jazz, assim, né? Também é muito, muito bacana essa música. Aí Metal Gear Solid 3 Snake Eater, né? Ela tem duas versões. Tem a música principal, o tema principal, Snake Eater, foi composta pelo Harry Gregson Williams e o Norihiko Ribino. E a versão em inglês é cantada pela Cynthia Harrell, né? Não conseguimos achar aqui o nome do cantor da música da versão japonesa, né? Mas as duas são muito boas, assim. E ainda a Rika Muranaka também aparece no Metal Gear Solid 3, porque ela contribui com uma canção que chama-se Don't Be Afraid, que é composta por ela, mas é cantada por Elisa, pela tal de Elisa Fiorillo, que é uma música sensacional, assim, também. Eu lembro até de quando você joga, tem um momento que você sai do subterrâneo lá, de uma base, e vai subindo numa escada por um túnel gigantesco, e a música vai entrando aos pouquinhos, essa Snake Eater, e você vai subindo aquelas escadas e a música vai aumentando até que você chega ao topo. Não sei se vocês jogaram, se vocês lembram dessa parte do game. Cara, eu não lembro dessa parte do jogo, velho, mas eu lembro da música, é sensacional. Que aquele túnel é gigante, assim, você fica uns 5 minutos escalando ele lá. E passa uma boa parte dele, assim, só ouvindo o barulho ao redor, vento, né, e barulho de túnel, e depois entra essa música aos pouquinhos até você chegar no topo. Muito, muito bem climatizado. E aí temos o Metal Gear Solid 4, né, que aí o Harry Gregson Williams, ele fez 14 faixas, e mais algumas daí que foram compostas por uma equipe de compositores do Japão, né. De destaque tem o... Nobuko Toda, Shuichi Kobori e Kazuma Jinoichi. Tá uma aula de japonês isso aqui hoje. E ela tem várias músicas legais, né? Tem uma parte que mostra quando o Snake tá sozinho, o Snake já envelhecido, né? Tem a que é bem melancólica, chamada Old Snake, que é toda dedicada aos momentos mais solitários do Snake mais velho. E ainda tem, por exemplo, outras músicas como a Gekko, que é quando você luta contra os Metal Gears, né, que são vários ao decorrer do jogo. E dá pra destacar ainda Heaven Troopers, Breakdown, Desperate Chase, né, que vai, principalmente essa Desperate Chase aqui, que acompanha, eu lembro de uma fuga, é uma fuga sensacional, alucinante, do Snake e dos amigos dele dentro de um carro blindado que toca essa música. O clima, assim, é de... É fantástico o que passa com essa parte do jogo com essa música. Bom, agora, depois de você ter falado tudo isso, eu fico com dúvida. O que será que você vai mandar pra gente? Bom, vamos ficar então, são várias aqui, vamos ficar com o tema principal do Metal Gear na versão do Metal Gear Solid 3. E depois de passar por essa aula de Metal Gear, né, vamos continuar a rodar aqui a nossa rodada. Mr. Bubbles, qual a próxima série que você vai falar? Bom, acabei de falar de um jogo americano, então vou falar de um jogo japonês. E todo mundo tá mandando as séries favoritas, eu vou mandar a minha favorita também, que é Final Fantasy, né, o compositor de praticamente toda a série é o Nobuo Uematsu, acho que dispensa apresentação, todo mundo que jogou sabe. Famosíssimo, cara, também. Acho que é um dos. Eu acho que não deve ter algum compositor de videogame mais famoso que ele, né? Tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem. Tem, eu vou falar dele quem? Depois. Desafio. Quem? Não, depois eu falo. Depois eu falo. Ah, tá. Eu desafio, já vou tem, avisando. Tem que um não, cara que é mais famoso tem. Que ele, tem. Tá bom, tá bom. Já vou dizer para os ouvintes que não. É o Nobuo Uematsu. E tá, toda a trilha sonora do Final Fantasy é espetacular, né? Eu gosto bastante da do 8, porque eu joguei bastante ele, né? Então a maioria das músicas ficou grudada na minha cabeça. Mas eu acho que o que você pode destacar, que ficou para quase toda a série, é o arpejo principal, né? Do Final Fantasy, que todo mundo conhece, acho que até quem não jogou conhece. O tema de batalha também, ele é famosíssimo, tem todos os jogos. O tema do Chocobo também é. Tem todos os jogos, né, praticamente. E o tema de encerramento, que eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi. Cara, é tipo assim, o que eu posso falar de Final Fantasy? Eu não sou um jogador de RPG japonês, tá? Não sou fã de Final Fantasy, mas Final Fantasy pra mim, cara, a coisa mais marcante que eu vi, assim, de Final Fantasy, eu sempre soube que a série foi famosa, sempre respeitei a série, mesmo não sendo um jogador de RPG, um jogo, uma série absurdamente bem sucedida, mas foi quando eu tive na Videogames Live, cara, foi absurdo, foi a música final, fechou a Videogames Live, se não me engano, então, mas é a música do Sephiroth, cara, na realidade ele tipo assim, o Talarico deu as primeiras notas, cara, e a galera inteira sacou. Cara, e começou a chamar Sephiroth. Cara, aquilo ali foi de arrepiar, cara. Sem ser fã do jogo, sem ter jogado, sabe? A série, eu achei disparado, assim, o grande momento da noite. O destaque da noite. Então, cara, fica a minha admiração, velho, pela série. Mesmo sem ser um jogador dela, cara. Se não tocar, o pessoal... acho que a que mais pedida na Videogames Live é Final Fantasy, né? Sempre tem que tocar. Eu lembro que quando a gente fez o cast dos games da década, né, até rolou uma discussão, o Cetis falou que Fallout era o melhor RPG, não sei o que, mas eu falei assim, cara, eu joguei pra caramba Fallout, só que é o seguinte, a gente não tá falando de um RPG de agora, a gente tá falando de um RPG que ficou 10 anos, né, cara, então, se você voltar pra década passada, cara, o RPG da década foi Final Fantasy, cara, Fallout acabou de chegar praticamente. Então, principalmente no PlayStation 1, né, acho que o combo Final Fantasy 7, 8 ou 9 foi... Mas o NES era forte também, né? Não, já, sim. Já era. Acho que no PlayStation ele virou, assim, mundial. Uhum. Não, eu gosto de Fallout, mas eu acho que tem que comer muito arroz com feijão pra fazer o que Final Fantasy fez. Pra pelo menos, pra criar um momento daquele que eu vivi na Videogames Live. Eu não vejo capacidade em séries americanas pra fazer aquilo. Não vejo mesmo, cara. Aquilo foi épico. Assim, só pra cumprimentar, a partir do 8 eles sempre chamam alguma cantora famosa pra interpretar uma música composta pra ser o tema do jogo mesmo, né? Então, no... A do Final Fantasy VIII, se eu não me engano, é uma cantora chamada Fei Wong, que é uma cantora pop do Japão, acho que é bem famosa. Seria como se fosse uma Sandy de lá, vai. Uhum. E... Nossa. É, mas então... que sabe cantar. Ah, é. Só que canta, né? E é devassa. Mas que canta. Tem voz, né? Tem voz mesmo. Não tem voz de bonequinha, né? Tem... Consegue dar notas de verdade, assim, digamos. Raid, comentários a fazer sobre Final Fantasy? Eu acho Final Fantasy tem uma música que é muito marcante, né? Ela tem bastante feeling, assim, é profunda, né? É, eu acho que a música realmente tá bem à altura da série. Olha, eu joguei pouco Final Fantasy, mas eu me lembro do 8, que eu mais joguei, a música de abertura era muito boa. Lembro bem o Fatale, né? Liber e Fatale, né? Exato. Que era isso, exatamente isso, que era muito sensacional. E também eu me lembro do momento em que eles estão naquela nave lá, a Ragnarok. Né? Esses dois momentos, assim, eu me lembro bastante de Final Fantasy que ficaram marcados. Essa parte aí que você tá falando, ele toca essa música mesmo que eu tô falando, que é interpretada pela Fei Wong lá, que é a Eyes on Me, que foi a música feita só pro jogo. Só que ele toca ela só instrumental, só vai tocar ela mesmo cantada no final. Sir Bubbles, o que você vai mandar pra gente? Bom, eu acho que é mais marcante do Final Fantasy, sem dúvida, é o arpejo principal, mas a que eu mais gosto mesmo é o tema de encerramento. E a versão que eu mais gostei até hoje foi a do Final Fantasy VIII mesmo. É a minha música preferida da série. Segue aí, galera, o tema de encerramento de Final Fantasy. Eu vou falar de uma série aqui agora que eu acho que tem a trilha sonora muito marcante, que é a série Halo, né? Foi uma série que eu resisti muito a jogar, já falei em casts anteriores, assim, foi uma série que me ganhou aos poucos, né? Muito contra a minha vontade, né? E o compositor da trilha sonora é um cara que chama Michael O'Donnell e outro que chama Michael Salvatore. É quase uma dupla sertaneja, né? Michael e Michael, né? Só vocês já imaginaram, sei lá, O'Donnell e Salvatore? Da hora. Da bom hora. Luan e Santana mesmo. Luan e Santana também. Show de bola. Foi bem bacana quando eles tocaram o tema na Videogames Live lá. Tinha o cara com a armadura do Master Chief, tudo. Mas eu acho assim que para um jogo de tiro, né? Eu não lembro assim de jogos de tiro com trilha sonora tão marcantes assim. A maioria não é, por exemplo, Call of Duty não é extremamente sonorizado, né? Você tem mais som ambiente mesmo do que está acontecendo do que música em si. E o Halo foi um dos jogos que eu tive aquela sensação daquela coisa programada, assim. As coisas estão para acontecer e a música vai subindo. Eu não lembro, me corrijam, ou se tiver outro jogo, por favor, citem aí, mas um jogo de tiro que seja assim. Talvez GoldenEye, não lembro exatamente, mas que me tenha marcado tanto quanto marcou Halo nesse sentido, que eu acho a trilha sonora desse jogo muito, muito, muito boa, assim. Não tem nem o que comentar. Dos FPS que eu joguei, eu acho que é o melhor disparado, assim, a trilha sonora dele. E até de vez em quando, outro dia, eu tava com um amigo jogando na live, aqui a gente botou a mídia do Halo 3 e parou no menu, né, a gente demorou no menu escolhendo algumas coisas, e tava rodando a música que eu acho a minha favorita, que eu vou falar daqui a pouco, e aí ele comentou comigo, ele falou assim: pô, cara, a trilha sonora desse jogo arrepia até hoje, o jogo é velho, mas a trilha sonora me arrepia até hoje. Eu não sei aqui, acho que a maioria de vocês não jogou Halo, né? Nenhum. O pessoal que jogou mais é Final Fantasy, essas coisas. Não, sei quem. Não, eu não, nunca. Porque Halo é exclusivo. Uhum. É FPS, né? Eu nunca fui muito de jogar FPS. Eu joguei um pouco de Halo 3. Halo 3. Meu ODST, eu passei com o meu irmão. Ah, o ODST você vendeu pro meu irmão. O Rio já jogou Halo? Nem que foi no PC? Não, nunca. Mesmo que vocês não tenham jogado, eu recomendo procurar aí a trilha sonora principalmente do Halo 3, que eu acho que é a melhor trilha sonora de todas, de todos os Halos, assim. São dois CDs, né, e tem mais 4 faixas bônus no segundo CD. E a música que eu vou mandar é uma música que chama Never Forget, é uma faixa bônus, é a terceira faixa bônus do segundo CD do Halo 3. Então, fica aí pra vocês. Acho linda a música. E agora, depois de Never Forget do Halo, que eu espero que vocês nunca esqueçam esse cast, né? A gente vai fazer algumas menções honrosas aqui. A gente não falou de tudo, né? Não dá pra falar de tudo. A gente espera que vocês ajudem completando aí no nosso mural e mandando nas cartinhas séries que a gente tenha esquecido, né? Mas vamos às nossas menções aqui. Hyde, alguma menção honrosa? Então, Tem um cara aí que eu acho que não tem como a gente fazer um cast sobre trilha sonora e não falar dele, que é o Koji Kondo. Ele é bem, bem famoso no Japão, né? Ele é um pianista, ele foi o primeiro funcionário da Nintendo, né? Contratado pela Nintendo para compor músicas, né? O que que ele fez, assim? Só todas as músicas do Mario, né? Desde o primeiro Mario Bros., até o Mario Galaxy 2. Todas as músicas do Mario, ou ele compôs, ou participou de algum jeito, né? Ele tá sempre presente. Ele também fez as músicas do Punch Out e boa parte também das músicas do Zelda, né? Ele compôs ou participou de alguma forma. Cara, esse cara, ele é um life ruler, cara. Ele é um super produtor. Eu sou fã desse cara, porque o cara fazer uma música igual aquela a música tema do Mario, né? Com aqueles aqueles MIDIs, né, aqueles chip tunes lá, o cara é muito bom, né? É, outra coisa minha é que não adiantava fazer só uma música legal, tinha que fazer uma que legal que funcionasse em chip tune ainda, né? Então, e ele ainda tinha a preocupação de fazer uma música que fosse, ela não ficasse cansativa, se repetisse várias vezes, né? Aquela música do Mario, você pode ouvir aquilo lá o dia inteiro, que ela não vai ficar cansativa. Cara, a maioria é muita limitação. Então. O cara pra trabalhar ali é muita limitação, cara. Tipo assim, a que dão pro cara, cara, te vira. É literalmente um te vira. Pra você ver. E então, a gente às vezes dá muito mérito pro Miyamoto, né? Não que o Miyamoto não tenha mérito, né, nisso tudo. Tem muito, né? Mas também tem que ver o resto da equipe dele, né? E esse cara aí, eu acho que é um dos principais, né? Pelo sucesso que essas séries aí tiveram, né? E ele realmente é muito bom. E o que é legal aqui, e também que eu vi no artigo dele que tem aqui, são as influências dele, né? Que ele, pra criar essas músicas, ele tinha influências do Deep Purple, né? Olha que coisa. Caraca, interessante. Cara. Deep Purple, ele é fã do Deep Purple. Deep Purple influenciou, né? Mario Bros? Pois é, quem diria, né? É. Então aí fica. Nobody's gonna take my car. Ninguém vai pegar meu cogumelo, nem minha princesa Peach. Koji Kondo. Eu diria que o Koji Kondo, ele seria o John Williams dos games. Assim, nossa, eu acho que bola, tá mesmo. Eu diria que o Nobuo Uematsu é o John Williams, mas beleza. Mas fala aí pra galera quem é o John Williams, pra gente não ficar... John Williams é o compositor das músicas do Indiana Jones, Star Wars, Superman, ET, Tubarão. É toda música famosa de cinema que você vê vai ser do John Williams. A sua comparação vai com o meu selo. Eu concordo em cor, grau e gênero, realmente. E o cara fazer Mario e Zelda, né? São todas cara... músicas muito famosas, né? Muito qual marcantes. É o nome do cara? Qual é o nome do cara? Koji Kondo. Koji Kondo. Então podemos dizer que Koji Kondo está para o mundo dos games como John Williams está para o cinema. Perfeito. E sem contar as do Mario Galaxy também, né? Mario Galaxy também. Ele compôs que é um espetáculo, né? Então, espetáculo. Não é só música simples que ele faz, né? Não, o cara é bom. Ele é pianista. Ele é muito bom mesmo. Cara... Deveria sair num trio elétrico no Carnaval de Salvador? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Vamos manter a dignidade dele, né? Não estraga com a inspiração dele. Menções honrosas, Rio. Ou de repente pode vir coisa nova, vai saber. Menções honrosas, Rio. Acho que eu vou fazer uma menção honrosa à trilha sonora do primeiro Tenchu, do PlayStation. Sim. Que poucos jogos como aquele me passaram realmente aquela sensação de jogo de ninja mesmo. Isso é lado B, hein? Mas a primeira trilha sonora do primeiro Tenchu é excepcional, sabe? Passa todo aquele clima de Japão, do Japão antigo, do mundo dos ninjas, né? Tem a música de abertura chama Aduá, é fantástica. O encerramento A Menina, que não é A Menina, mas é A Menina, também é muito, muito boa. É uma trilha sonora sensacional que foi composta por um tal de Noriyuki Asakura. Bem, um cara desconhecido. Mas agora reconhecido devido ao OrionCast. Exato. Perfeito. Mr. Bubbles, menções honrosas? Bom, eu gostei. A minha menção honrosa acho que é a trilogia do King Kong do Super Nintendo, né? Bela menção, hein? Eu acho que poucas trilhas são tão boas e marcantes que nem a do Donkey Kong 2. Principalmente do Donkey Kong 2, né? Principalmente a do 2. É muito boa as músicas do Donkey Kong 2. Principalmente a do 2. Eu acho que o Donkey Kong, inclusive lá no OC Remix, eu acho que é uma das que mais tem versão, né, refeita, é do Donkey Kong. O pessoal gosta de fazer remix das músicas, né? Se bem que é difícil você fazer remix do Donkey Kong porque já é tão bom que o que você vai mudar, né? Não, tanto que no Returns, né, as músicas são praticamente... As mesmas, né? As mesmas, porque não tem o que mexer, cara, naquilo de tão bom que é. Mas eu acho que as músicas do Returns não são tão boas quanto as do 2. Não sei se mudou o compositor. Então, porque porque a maioria são remix, né? Uhum. Então, é porque você já tem aquela lembrança, né? Não fica tão legal mesmo, né? Mas você vê, eu pelo menos ouço, né, as músicas do 2 até hoje, assim, eu ainda acho que são bem melhores. A primeira impressão é a que fica. Talvez. Talvez. Nunca se sabe. Bela menção honrosa. Bom, e a minha menção honrosa aqui, antes que a gente seja crucificado, vai pra Shadow of the Colossus. O nome do compositor é um cara que chama Kootani. Ele é amigo próximo do Fumito Ueda, que é o designer do game. né? E, bom, não sei, vocês têm alguma coisa pra falar de Shadow of the Colossus que a gente já não falou, a gente já não se rasgou de tanto falar desse jogo? É, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos, não sei, quem aqui andou com essa trilha sonora no MP3 ou nos players que vocês possuem? Faz tempo que ela não sai do meu player, viu? Vira e mexe, eu ouço ela. Eu ouço direto, antes de ter... Quando eu vou ter uma reunião, assim, no trabalho, eu coloco essa música aí pra ouvir antes, assim, pra entrar no clima. É, pra entrar no clima. Nossa. E qual a música preferida na reunião de trabalho? Vocês têm alguma música específica, assim? Ah, Open Way lá. É, né? A do terceiro conto também é a minha. É a melhor música do jogo, mas tem outras lindas também. É, você também usa ela pra reunião de trabalho, Rio? Ou não? É. Você usa... Qual a trilha sonora que você usa antes da reunião de trabalho? Boa pergunta, né? Olha, eu acho que uma boa pra reunião de trabalho é a trilha sonora do Plants vs. Zombie. Ah, é? Eu acho que é uma das melhores trilhas pra você ouvir quando você tá estressado, você quer relaxar. Katamari também, hein? Katamari. É, Katamari já é uma loucura, né, mãe? Eu gosto. Eu gosto bastante. Ô, Rio, dá aí a sua trilha aí de higiene mental aí antes da reunião de trabalho. Sim, reunião de trabalho? Vamos colocar aqui. Pantera, né? Sai matando todo mundo. Do Prince of Persia 2, no Water Fleeting, tem aquela I Stand Alone. Seria que colocaria antes uma reunião. I Stand Alone. Nossa, boa, boa. Sensacional. Oh, mas eu gostei desse final aí, hein? Gostei. Então, olha, todo mundo que ouviu a gente até agora, falem aí pra gente quais as músicas de games que vocês usam aí pras reuniões de trabalho ou para outras situações peculiares do dia a dia. É. Esse foi o nosso episódio de número 57. Espero que vocês tenham gostado e ajudem a gente completando aí com coisas que faltaram, né? O Mural tá lá pra isso, mandem as cartinhas. Foi isso, obrigado e até o próximo episódio. Mas foi quando eu tive na Videogames Live, cara. Foi absurdo a primeira... Foi a música final, fechou a Videogames Live, se não me engano. É, toda a música do Alucard, todo mundo cantou. Eu nunca do Alucard? Tinha visto aquilo. Acho que tá em outra série, hein? Mas aí você tá em outra série. Ah, não, desculpa. Não é do Alucard, não. Você é firote, né? É. Isso. Aí prova que eu não sou realmente jogador, né?